eternizando importantes momentos vividos. Deixo pela terra belos frutos perdidos, plantados, colhidos pela estrada cruzada em dificuldades, contratempos, etades, emoções de real intensidade. Cidade nebulosa, corrompida pelo medo, procura a todo custo encontrar um aconchego e sigo rumo a verdes campos mais a menos, para libertar a alma e excluir o sofrimento. Do alto de um monte espero que chegue a hora, no relógio segundos correndo lado e fora observo a hora outrora sem sua cor, pois só se vê seu bem intenso auxiliada do valor. Deixo lições pra quem caminha por glórias, relutando nessa guerra atrás de harmonia e paz na partida. Assim eu vou mais por coisa, paz por coisa, fiz pra mais não. Quero meu lugar pra espairecer, descansar tranquilo e poder ver o sol nascer. Bobo de voar lutando, em meio a essa guerra é que vou buscando o meu lugar pra espairecer, descansar, mas tenho muito a correr. Vou continuar no fronte, na luta que eu trago rumo aos verdes montes. E o senhor me rua ao horizonte, que no dia da parte eu ande em desmontes, cheios de por certeza de encontrar lugar pra poder repousar, alcançar, quem sabe paz, exercida perdida dias atrás, gente pra alcançar, quem sabe paz, esquecida de dias atrás, distante, banida, sofri, sofri, sofri, sofri, minha vida, tinha de caminho, onde andei sozinho, compreendido, falido, falido, com ódio de ira no coração, vendo que talvez acredite é uma ilusão. Sensação de impotência diante da guerra, e que a cobiça e a ganância jamais se encerra. Eu quero sinceridade, valor na amizade, respeito à liberdade, deixemos insanidade, lutando com amor, resgatando a luz. Força e esperança é o que me conduz. Os mesmos gestos, os mesmos atos, nada sai do lugar, mas meu espírito insiste em querer arriscar. Já sendo um sinal, eu vejo o dia passar. É, o tempo passa e não vejo nada mudar. Continuo a buscar o abrigo tão sonhado, quando bens materiais e interesses são deixados de lado, pra fazer com que o sofrimento suma de alguma maneira, sem esperar pela vida inteira. Me dá vontade de jogar tudo pro alto e sumir, mas sei bem quem tá comigo e não deixa eu desistir. Seguir rumo aos verdes montes até poder conquistá-lo, enquanto todos vejam que a verdade no que falo. Um fardo pesado eu sei, poucos sabem como é, pois existem muitas maneiras de ficar de pé, mantendo a fé no que acredito, nunca me corromper. Nessa guerra de egos, um lugar pra espairecer, vai. Quero meu lugar pra espairecer, descansar tranquilo e poder ver o sol nascer. Vou continuar lutando, em meio a essa guerra é que vou buscando o meu lugar pra espairecer. Quero descansar, mas tenho muito a percorrer. Continuar no fronte, na luta que eu trago rumo aos verdes montes. Forças pra lutar, eu tiro nem sei de onde, mas no cochilo dessa vez não vou perder esse bonde. Vendo toda a beleza, sentado no meu lugar, sentir a brisa na janela e respira. Embarcando nessa viagem, tendo em mão a passagem, acumulando milhagem, apreciando a paisagem, aproveitar cada momento, nuances de luz, deixar problemas de lado, essa pesada cruz. O destino, eu sei quem certo, mas sei quando começou. Teve quem estendeu a mão e teve quem tropeçou, e ninguém confessou, mas quase todo mundo tava errado. O jogo mal começou, mas um dia vai ser zerado, e até lá eu vou lutar, nem que seja até o fim, pra prosperar e ter um lugar que seja só pra mim, pra espairecer, esquecer esses dias de fronte, apreciando a beleza perdido nos verdes montes. Lutando por um canto digno, combatente na batalha, guiado na certeza de obter em verdes montes um lugar pra construir e pendurar as minhas tralhas. Eu nunca jogo a toalha, imagino a paisagem tão pura e genuína, e no colo da menina eu descansando sobre a grama, atenuando um pouco dos velhos problemas, valorizando o sangue que derrama. Pois na corrida sofrida, mas elas causam feridas. Muitos desistiram bem no ponto de partida, deixando morrer o sonho com a terra prometida. Nessa vida terão muitos dias de tormento, os dias valerão pro meu descanso ter merecimento. Assim vou pendurar a armadura com bravura e descansar dessa loucura. Quero meu lugar pra espairecer, descansar tranquilo e poder ver o sol nascer. Vou continuar lutando, em meio a essa guerra é que vou buscando o meu lugar pra espairecer. Quero descansar, mas tenho muito a percorrer. Vou continuar no fronte, na luta que eu trago rumo aos verdes montes. Eu vi, sempre quis um lugar. Cerca branca, com uma seringueira com balança. Um lugar que sua vista não alcança. Eu vi, sempre quis um lugar. Gramado e limpo assim, verde como o mar. Caminhar sabe quando se sabe onde se quer chegar.